sua dor, a nossa vida já não cabe na batida do meu pobre cavaquinho. A quem me dera pelo menos um momento juntar todo o sofrimento pra botar nesse chorinho. Quem me dera ter um choro de alto porte pra cantar com a voz bem forte anunciar a luz do dia. Mas quem sou eu pra cantar alto se na praça se vende de a paz e a praça fica mais vazia? Vem, morena, não me despreza mais não. Meu choro é coisa pequena, mas roubado a duras penas do coração. Meu chorinho não é uma solução. Enquanto eu cantar sozinho, quem cruzar o meu caminho não para não. Mas eu insisto, quem quiser que me compreenda, até que alguma luz acenda, esse meu canto continua. Junto meu canto a cada pranto, a cada choro, até que alguém me faça coro pra cantar na rua. Junto meu canto a cada pranto, a cada choro, até que alguém me faça coro pra cantar na rua.